lhe chamou Baciba. Então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometi, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: ah, existe um ao meu senhor, mas olha, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. Senhor, a miséria é realidade, é uma terra sem sonho, meu rei, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais-me deste homem, por favor me diga logo o seu nome. Ah, meu rei, se chama Mefibosete, mas porém não pode andar. Ei, é aleijado de seus pés, mal consegue se arrastar, Senhor. Manda chamar esse homem, lá comigo se assentar. Olha, Ziba, diga a Mefibosete que o rei manda o chamar. O rei olha bem pra ele e começa a falar: tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul, não tem mais ninguém, você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, uma deusa Lodebar você vai dar. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Levanta tuas mãos para o céu, o rei manda te chamar agora. Ele olha para você agora e começa a falar para você agora nesse momento. Ei! Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu. Mas Senhor, foi muita coisa, és o último da casa de Saul, você não é mais um e ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como um rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá, não. Todos vão saber quem é você, o rei manda te chamar. Ele manda, o rei manda te chamar. Uma pensa louca, pai, ele manda você da onde? Manda te chamar, chamar. E não.